contato radar do 200, da presente está autorizado pro de Arbor após Arbor conquista. Ok, da presente pro de Arbor após conquista, tá livre da restrição de passar o nível 110 a 15 milhas? Tá livre o 5221, nós só temos uma aeronave para ingressar no nosso terminal, ainda está um minuto para ela. Ok, gente. Patrulha 04, prossegue para o controle. No 500 pés AGL, confirme. Patrulha 04, somente para informação, eu não tenho contato radar com o seu tráfego, mas temos a aeronave do Alfa Vitor Juliette em sentido sudoeste, a 1.000 pés, afastado 16 milhas de Salvador, no litoral norte. Patrulha 04, tem condições de confirmar a quantas milhas está afastado de Salvador? Oi, Salvador, muito bom dia. Transfere 3.4.4, 4.0, passando coral na proa de maré. Juliette está à sua frente, 5 milhas à sua frente. O Alfa Vitor Juliette, o Patrulha 04, correção. Patrulha 04, quando possível seu estimado de pouso para Ilhéus, reporte através de buraquinho para o cruzamento do campo, o Patrulha 04. Salvador, Victor Mike Quebec. Victor Mike Quebec, prossiga. Mike Quebec está com prova da alta área visual, mais 17. Victor Mike Quebec, chama a torre 198, meia dúzia. 18, meia dúzia. Trip 5414, sendo identificação da presente voando da proa do NDB Salvador, reporte no ideal de descida. Presente voando na proa do NDB Salvador. O trip 5414 está sob contato radar 56 milhas, sudoeste de Salvador. Juliette, controle. Para o que é o controle? Só Vitor Juliette, somente para sua informação, temos uma aeronave a 510, Bravo Hotel 07, no litoral norte, em sentido a Salvador. É a frente do tráfego, essa é a Vitor Juliette. Tráfego agora à sua esquerda, posição de... correção, à sua direita, posição de 2 horas 2 milhas. Trilha 04, prossiga. Ilhéus, 1350. 1350, o senhor tem estimado para a terminal de Ilhéus? Romênia, November Alpha, controle. Controle, Patrulha 04. 04, prossiga. O estimado terminal é 1330, cara. Ciente, 1330. Eu tenho o Batam Eco Charlie Eco. Gente, aguarde para a copa, por favor. Eco Charlie Eco, copia? Você está ciente da informação, Tish? Gente, 10 no 5, copia? Comeu, 5 4 na 4. Eco Charlie, autorizado para Ilhéus, a 1.000 pés, vai sair no corredor Axé, decola da 1.7, curva à direita, controle Salvador operando em 1.9.35, acione 5406. Confirmando Eco Charlie Eco a 1.000 pés. Solo Salvador, Xané 6225, para inspecionamento gate 1. Eco Charlie Eco para inspecionamento e táxi chame torre em 1.18.6. 1.8.62, chamando a torre e o patrulha 04 para cruzamento do campo. 25, coordena o postulador da equipe de sol, autorizado acionamento, chame para o táxi. Chama táxi, coordena com a infra. Pro Mike Quebec, ciente, acessando a frequência livre, até a próxima. Índia November Alpha Controle. Torre Salvador, patrulha 04. Patrulha 04, prossiga via linha do litoral. Como a pista 10-1028 se encontra fechada conforme notam, não temos tráfego nem para aproximação, nem para decolagem da pista 10. Reporte no través da pista 10028, o patrulha 04, para prosseguir. Reportará no través da pista o patrulha 04. O Índia November Alpha está autorizado a seguir para o corredor Bonfim, repartindo ideal de descida. Índia November Alpha já segue para regresso em Salvador? Posso passando o portão Candeias, Índia November Alpha. 5414, controle. Prossiga na escuta. 5414 da Trip, tem descida autorizada para 4.000 pés, o ajuste 10015. A intenção, se o senhor tiver visual no setor, é realizar a vetoração para final visual cabeceira 17 de Salvador. Caso o senhor não esteja visual, o senhor vai executar o NDB da 17. Ok, já completamente visual, até para o cancelamento, foi interessante pelo controle aí. Pouso na base final. 5414 da Trip, então está autorizado manter essa proa? Vai manter aproximadamente por 6 minutos e após ir a base para 17, 5414. Grato. Para 1.500. Está autorizado baixar para 2.000 pés o 5414. É 2.000. Matheus, 5261. 5221, não prossiga. Cruzando 120, está na sua escuta. Ciência, aguarde para transferência de comunicações, o 5221. Ok, nós temos intenção de manter 160, você pode coordenar isso, certo? Guarde coordenação, trip 5221. Obrigado. Solo Salvador, 6225 da Chané, para o táxi, 88 a bordo, 3:45, Goiânia. Autonomia Salvador, o Eco Charlie Eco, altere o transponder para 0263, por gentileza. 1.8.6. Pátio principal 1, Lima 1086 Torre, quando próximo a Lima. Grato, até a próxima. 04, cruzando agora o final da cabeceira 35, transfere agora o controle 398, prossegue a 500 pés, via linha do litoral sul. É, confirma a frequência do controle, Torre, por favor. Afirmativo, 119.35. 119.35 para o patrulha 04. Controle, patrulha 04, no farol do Itapuã. Patrulha 04 está autorizado 500 pés via litoral, reporte através do farol da Barra. Reportará o farol da Barra ou patrulha 04. Dois homens já confirmado nível de voo 160, autorizado pelo Centro Recife. Chame agora a frequência 1260, alternando 1288. 260-1288, grato pela coordenação, conselho. Mente, bom voo. 25, baile. Para o solo, corrigindo para a torre. Afirmativo, Eco Charlie Eco, a linha e mantém cabeceira 17. Salvador, Chané 6225 para ingresso Lima. Afirmativo, Chané 6225, vai ingressar via Lima. A primeira à direita, Taxway Mike, e reporta na Taxway Quebec o 6225 da Oceanair. Ok, então Taxway Lima, Mike pela minha direita, e reportar para ingresso na Quebec pela esquerda, 6225. Afirmo. Sabe 2525, livre acionamento, chame para o táxi. Cinco, quatro, um, quatro, da presente tem descido autorizada para o 1510, ajuste 1015. Aguarde passar através do marcador externo para girar base à direita para a cabeceira 17 de Salvador, 5414. Afirmativo, vai aguardar o marcador externo para girar a base da 17. Autorizada descida para 1500 pés, ajuste 1015, 5414. 1500, está em visual com o campo da presença. Gente. A Mike foi ingresso na Quebec 6225. Afirmativo, mantenha a Taxi Quebec, tem um 09 na aproximação para pouso, 6225 CNR. Ciente, mantém na Quebec 6225. O 4-4 da presente está autorizado girar para final da 17. Cheque trem, chame torre 118, meia dúzia, 5-4-4. Autorizado girar base da 17. Então vai reportar o trem com a torre. Muito obrigado. Controle Salvador, é o Papa Tango, Charlie Eco, bom dia. Eco Charlie Eco, segue a 2500 AGL até Ilhéus, confirme. Afirmativo, 2500 até Ilhéus. Visual com tráfego, tem pouso autorizado, pistão 7, o vento 100 graus, cono 0 nós, o trip 5414. Autorizado pouso do trip 5414, para a pista 17. Controle Salvador, o Papa Tango Alfa Victor Juliette para regresso. Papa Vitor, Juliette, ciente, reporte ingressando em Interlagos. Reporte ingressando em Interlagos, essa é Vitor Juliette. Júlia 04 vai seguir litoral, via litoral até o destino 500 pés. Júlia 04, controle. Júlia 04. Patrulha 04, controle está copiando alto e claro sua transmissão. O senhor segue 500 pés via litoral até Ilhéus? Júlia, aqui é o Papa Tão Vestor Leco, o controle pergunta se vai seguir 500 pés via litoral. Charlie Eco informe ao Patrulha 04 que ele tem frequência livre para coordenação. Patrulha, o controle de informação tem frequência livre para coordenação. Eco, muito grato pela ponte. Ok. Charlie Eco, quando possível, seu estimado de pouso e estimado para terminal Ilhéu. Oceano é 6225, ingressa via pista, reporte alinhado e pronto, Capitão 07. Torre Oceano é 6225, informa aí pro ATR da Trip que aparentemente o pneu esquerdo do trem esquerdo estourou, ok? Muito obrigado pela informação. Mantenha a posição 6225, vai ser necessária a inspeção da pista? Afirmativo. Grato. Ok, o Trip está ciente aí. Obrigado aí. Sem problema, meu carro. O Trip 54 no 4, no Solas 46, livre à esquerda, confirma a informação do pneu? Afirma, senhor. Sente, grato, tem condição de taxiar normalmente? Afirmativo, normal. Grato, então, na Lima, chama o Solo em 121, décimo 9. Lima 219, obrigado. Sou Tony, pode confirmar se tem alguma previsão de tempo para essa inspeção? Solo Trip 5414. Ok, grato. Ok, instruções de saque. Moto 4. Trip 5414, tá. Qual parte? Confirme. Matão Golfa Vitor Juliette. Na sua escuta. O presente vai iniciar 360 pela sua direita, a pista 197 de Salvador, impraticável. Tá ciente, vai realizar um 360 pela direita, Alfa-Vista Juliette. Índia November Alfa Controle. Controle. Presente 360 pela esquerda, a pista 197 de Salvador, impraticável, aeronave estourou o pneu na pista. Quatro, prossiga. 6211? Confirme. É o Oceaner 6211, tínhamos a informação de um aeronave estourou pneu na pista, ela está interditada ou não? Praticável? Oceaner 6211, a pista já vai ser liberada, já é fero, já está fazendo a revisão. Tá bom, obrigado. Tenente Gondo 25, bom dia. Valeu, Papa Tango, está reto, passa a Farol da Barra. Tenente, vai seguir 2500 até o destino? Aqui, Matheus. O Eco Charlie Eco da presente tem frequência livre para o cruzamento da Bahia. Ao atingir 2500 pés, retorna a frequência desse controle, Eco Charlie Eco. Tenente, frequência livre para o cruzamento da Bahia, atingir 2500, retornará para a frequência, o Eco Charlie Eco. Tenente, essa é uma coisa, querido, é o avião da Avianca que estourou aqui, não? Foi a aeronave da Trip. Aguardando a liberação da pista no site de Salvador ainda em revisão pela Infraero. Eco em condições visuais de litoral, acho para transferência. Tenente 6225, a torre? Prossiga, 225. Só informando que eu estou tentando entrar em contato com a viatura que se encontra na pista 7 para questionar o estimado, porém ainda não estou conseguindo contato com a mesma, ok? Não sei se você consegue visualizar bem daí, mas o inspetor está fora do carro, está catando ali os pedaços no chão. Eu estou questionando para ver se ele tinha um rádio portátil, ok? Sem problema, na sua escuta e também visual com o mesmo lá trabalhando. Obrigado pela sua ajuda, 6225. De leste. Controle tem previsão para liberação da pista. Torre estima mais 15 minutos, mas ainda não preciso o Alfa Vitor Juliette. Paciente, continua realizando espera no setor Alfa Vitor Juliette. Índia Novembro Alfa Controle. Somente para informação, a torre estima a liberação da pista em mais 15 minutos, no estimado.